Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Affection for people and things that went before. I know I've often stopped and think about them. Estão na Floresta Encantada todas as semanas os druidas reunidos na clareira da floresta com inúmeros sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais. E começamos o programa de hoje em homenagem a Astrude Gilberto, voz incontornável da bossa nova. Fez história, por exemplo, ao ser a primeira mulher a ganhar um Grammy, neste caso pela gravação de A Garota de Ipanema, na sua versão em inglês. Astrude Gilberto, em 1968, no álbum Windy, e com o tema original dos Beatles, In My Life, na abertura da Floresta Encantada, em que nos despedimos de Astrude Gilberto. Tinha 83 anos e deixou-nos na última semana. Passamos agora para Billy Nichols, na Floresta Encantada, um nome da pop psicadélica de finais dos anos 60. Era ainda adolescente quando este músico britânico fez um disco que é hoje uma peça rara na sua edição em vinil. Entretanto, já conheceu uma série de reedições, especialmente em CD, o álbum Would You Believe, que representa muito bem a pop psicadélica que se fazia em finais dos anos 60 no Reino Unido. É de 1968 este disco histórico por parte de Billy Nichols, que só voltaria depois a gravar em 1974. Fica para ouvir a faixa London Social Degree, um tema para o álbum clássico de Billy Nichols em 68, Would You Believe? If you pass it and you see any meaning, girl, you won't have to. just to believe. You will see the love that makes you think better. It's a London social degree. Na Floresta Encantada estivemos em 1968 com Billy Nichols, London Social Degree, e entretanto passaram pela Floresta Encantada os Please, banda britânica que não durou muito tempo, uma banda formada em 1967, gravou algumas músicas, entretanto já saíram todas porque não conheceram um álbum na sua verdadeira acessão da palavra, saíram todas numa reedição chamada apenas 1968-1969, os Please, que tinham entre os seus músicos, por exemplo, elementos que foram depois para os Gun, uma banda bem mais famosa e com um som mais pesado, aqui os Please com um som psicadélico e com a faixa Watching, que surge então nesta coletânea que registra as canções dos Police gravadas entre 1968 e 1969, incluindo algumas demos. Seguimos agora com uma banda ligada mais à folk psicadélica, chamam-se It's a Beautiful Day, uma banda de São Francisco, não conseguiram o mesmo sucesso de outras bandas da época e da mesma cidade, como por exemplo Grateful Dead, Jefferson Airplane ou Santana, mas deixaram alguns discos fundamentais, como é o caso de It's a Beautiful Day de 1969, e onde vamos agora para ouvir o tema que roda na Floresta Encantada, Bombay Calling, uma música que tem a curiosidade de ter sido inspiração maior para a faixa Child in Time de Deep Purple, e podem logo perceber porquê, porque o início desta música bem mais folk é na verdade o riff principal de Child in Time. São então os It's a Beautiful Day, banda de São Francisco, com o tema Bombay Calling. Thank you. light, leaving shades of dirt in a smile. Strange faces in the dark. A Floresta Encantada, primeiro com It's a Beautiful Day, banda de São Francisco. Estivemos em 1968 com o álbum homónimo deste grupo mais ligado a um som folky, It's a Beautiful Day, com o tema Bombay Calling, que acabou também por ser inspiração maior para a faixa Child in Time de Deep Purple. Entretanto, passaram pela Floresta Encantada os Freeborn, uma banda americana formada em Boston, e que fez parte do movimento Boston Sound, que caracterizava as bandas que na altura saíram de Boston, e foram muitas as bandas que saíram de Boston com um som muito particular. O álbum de estreia de Freeborn tem como título Peak Impressions, e é lá que podemos encontrar a faixa que acabámos de escutar, o tema Images. E passamos de Boston para o Reino Unido, neste caso vamos até Birmingham com os The Idle Race, uma banda formada em finais dos anos 60 e que tem também a curiosidade de ter sido um dos primeiros momentos de revelação por parte de Jeff Lynne, que iria depois formar os Electric Light Orchestra. Os Idle Race lançaram 3 discos, um em 1968, outro em 1969 e o último em 1971. Mas vamos até ao álbum de estreia, The Birthday Party. Vamos escutar On With The Show, os Idle Race, agora na Floresta Encantada, em 1968. Thank you. Floresta Encantada, primeiro com os Idle Race, em 1968, o tema On With The Show. Idle Race, como fizemos referência há pouco, o primeiro momento em que se revelou um jovem Jeff Lynne, ele que iria fazer história no rock britânico com os Electric Light Orchestra. Entretanto, passaram por aqui os Fever Tree, uma banda norte-americana associada ao rock psicadélico e ao movimento de rock psicadélico que tomou conta do estado do Texas em finais dos anos 60, também muito por culpa do som de 13th Floor Elevators. A banda é natural de Houston, formada em 1967, e estivemos com a faixa Man Who Paints the Pictures, nestes últimos minutos na Floresta Encantada. E agora vamos ficar com os Pink Fairies. Em 1971, no disco de estreia Never Never Land, uma banda histórica importante associada ao movimento underground de Londres de inícios dos anos 70, ao movimento underground e também psicadélico, mas uma banda que foi muito mais longe e que na verdade praticou um som bem mais próximo do punk do que do rock psicadélico. Vamos ficar com um tema que fez história em 1971, chama-se Duet, são os Pink Fairies em destaque na Floresta Encantada. Rock and roll! Floresta Encantada com mais eletricidade nestes últimos minutos e dois nomes que já lançavam muitas das sementes para aquilo que veio a ser o punk em finais dos anos 70. Primeiro os Pink Fairies em 1971 com Do It e entretanto em 1970 o segundo disco dos Stooges, o álbum Fun House, de onde retirámos TVI, uma das bandas também mais importantes para estabelecer aquilo a que se veio a definir mais tarde como punk rock. Entretanto, na Floresta Encantada, vamos ao momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. E este é o momento na Floresta Encantada em que tentamos, pelo menos uma vez por semana, dar destaque à música de Frank Zappa. E hoje viajamos até ao álbum de 1973, The Grand Wazoo, um disco em que Frank Zappa funde o rock com o jazz. Já lá fomos algumas vezes na Floresta Encantada a este registro. Para hoje escolhemos a faixa que lhe dá título, o tema The Grand Wazoo. É Frank Zappa em modo jazz fusão, para ouvir agora na Floresta Encantada. Frank Zappa em 1973. Thank you. viagem até 1973 com Frank Zappa no espaço Zuvi Zeva Zappa da Floresta Encantada, o regresso da Grand Wazoo, um álbum de fusão com Frank Zappa a revelar todo o seu talento como compositor e arranjador também, e aqui a cruzar o rock com o jazz num disco que fez história em 1973. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, ainda tempo para irmos ao álbum de 1970 dos The Who, um álbum gravado ao vivo, gravado em fevereiro de 1970 e lançado pouco tempo depois, a 23 de maio de 1970, um disco gravado na Universidade de Leeds, no refeitório da Universidade de Leeds, e é o primeiro álbum ao vivo lançado pelos The Who, por isso também transformou-se num enorme sucesso. Durante anos foi mesmo considerado uma das melhores gravações ao vivo de sempre, por parte dos fãs e também por parte dos críticos na época. Vamos escutar uma música que é, na verdade, uma composição por parte de John Entwistle, a faixa Heaven and Hell, e que surge então neste registro ao vivo dos The Who, Live at Leeds, um álbum que também marca aqui uma ponte entre a ópera rock Tommy, de 1969, e um disco seguinte. Os The Who ainda estavam a tentar perceber que rumo seria o da banda para o álbum seguinte, depois do registro Tommy. Esse disco seria Who's Next, de 1971, mas para já então Live at Leeds, o poderio em concerto por parte desta banda britânica The Who com Heaven and Hell, por ouvir agora na Floresta Encantada. Até para a semana. Down in the